ao fim do mês está tudo caro. A vida está preta, a vida está preta. Foi sempre uma luta. Hoje estamos à escuta em tom do Sterling. A vida está preta. É verdade que a vida está preta. Está a ficar muito mal, muito mal. Então, uma ótima manhã e boa escuta. E fique bem na Rádio Canção 96.2. Calças pela canela, mas não me faltes covinho. Aos políticos é que é, chupam sempre a velha teta. Para mim, para ti, para o Zé, a coisa está sempre preta e está tudo caro. A vida está preta, a vida está preta. Foi sempre uma luta. Ora, estamos à escuta de Ricardo Feston, Amor à Portuguesa, e depois vamos ficar com o Starling Chouriço Açoriano. Vamos lá ver o que é que isto dá. Das 9 ao meio-dia.

sem saber, eu te juro, amor, que eu vendi a vinho. Mesmo sem saber, eu te juro, amor, que eu vendi a vinho. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Mexe comigo, com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Aperto-te a cintura, dançamos a noite inteira, enquanto a festa dura, sempre muito agarradinhos, lá no adro da igreja, e quem reparar em nós, só pode ser inveja. Toma lá, meninos, toma lá, toma lá, toma lá, beijinhos, toma lá. Dançamos no rodopio, ao som de qualquer canção. A dança é festa da vida, damos corda ao coração. Tu és fogo quando danças, no teu corpo há calor. Tu suspiras e suspiro, são os suspiros de amor. Toma lá, meninos, toma lá, toma lá. Toma lá, beijinhos, toma lá, da cá. Toma lá, meninos, toma lá, toma lá. Toma lá, beijinhos, toma lá, da cá. Ora, e vocês estão à escuta de Maronte. Toma lá, beijinhos. E são 9 horas e 45 minutos e fiquem bem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2, que estaremos cá até ao meio-dia. E o tempozinho está fresquinho, hoje já está bom, hoje está bem. A gente já dormiu um bocadinho, melhor de noite, e, mas eles anunciam um bocadinho de chuva para a tarde. Então, uma ótima manhã e fique bem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Suspiras e suspiro, são os suspiros de amor. Toma lá, meninos, toma lá, toma lá. Toma lá, beijinhos, toma lá, da cá. Toma lá, meninos, toma lá, toma lá. Toma lá, beijinhos, toma lá.

ainda não chegou e o relógio há pouco despertou. Da porta do quarto, ainda na penumbra, eu olho outra vez. Não, horas e 54 minutos, estão em escuta em tom de Roberto Carlos. O sol ainda não chegou. E espero que vocês estejam a passar uma agradável manhã de sexta-feira, 25 de agosto. Então, fique bem e fique à escuta da rádio. Arcancial 96.2. Os mesmos pensamentos chegam. Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela. Agora eu imagino suas mãos buscando em vão minha presença. Em nossa cama, eu gostaria de saber o que ela pensa. Chegando para mais um dia de trabalho que começa. Enquanto lá em casa ela desperta pra rotina do seu dia, eu quase posso ver a água morna a deslizar no gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela. Um jeito nos cabelos. Yeah. tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. A festa portuguesa na TV. Iê, iê. Ora, são 10 horas aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris e estamos na nossa fora da nossa primeira hora da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E estamos à escuta do Roberto Carlos e uma nova canção que vimos de descobrir. Te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei.

corações no seu coração, duas paixões numa só paixão. En couleur. En couleur. Quero ver que vai ser de mim, estar longe de ti, desse abraço bom. Se eu disser que sou a mulher, acredita sim. Ora, estamos à escuta de quem? De Diana Gil, mais uma nova canção. Então, boa manhã, é o que eu vos desejo aí desse lado e fiquem bem à escuta da música portuguesa. Vocês já viram chegar de férias e ligar-se à música à rádio, da Rádio Arcanciel 96.2 e escutar estas belas músicas, até alegra o coração em cá chegar. Então, fiquem bem, escute bem a música portuguesa. Fico louco. Semana Porta, apresentado por Lourenço das 9 ao meio-dia. Estamos à escuta de Cristina Ardissone, Engana-me que eu gosto. E a seguir vamos ficar com Miro Freitas, Quando Tudo Passar.

bandido, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Bandida, tu és bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Então, e continuamos com Leandro Cruz. Vamos celebrar. E este cantor estará cá no dia 17 de setembro, no Parque de Linha Roll, a Florizorré, na Festa dos Santos Populares, que a Rádio Arcancel organiza. Então, escutem. Volta pra mim.

escondido para ninguém saber. Pelas esquinas da rua, pelas noites sem lua, só para te ter. Ter o que é proibido, mais que apetecido, é uma tentação. Mas juro que o amor assim nunca terá fim, proibido ou não. Amor proibido, amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. E amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Este amor proibido que eu tenho sentido pelo corpo a ferver. É uma doce aventura, uma estranha loucura que me faz viver. Tu dás-me volta ao juízo, de ti eu preciso, és minha paixão. E juro que o amor assim nunca terá fim, proibido ou não. Amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. E amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Com uma pinguinha, anima cá o rapaz. Quem quer alho Ora, então, e vimos de escutar Saúl, o bacalhau quer alho. E vamos continuar com a nossa emissão e com quem? Com Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. E então, esta canção é dedicada de mim mesmo para todos os que estão a sair de Portugal ou que já estão em viagem, que venham todos devagar, que vocês têm tempo de cá chegar. Mais vale um pé no travão do que dois no caixão. E vocês, se venham para cima, façam muita, muita atenção e cheguem cá bem. Então, para todos que vêm já este fim de semana, vamos escutar esta bela música e depois continuaremos com as nossas dedicatórias e a nossa bela música. Então, até já. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta uma pouca sorte na estrada. Seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o vinha tão cansado de tanto. Ora, vimos de escutar Graciano Sagra, bem devagar, imigrante, pois venham devagar, tenham tempo muito, muito de cá chegar e abraçar a França, não é? A gente, esta canção é para abraçar Portugal, mas é para abraçar os países que a gente estamos. Então, uma ótima coragem para todos e boa viagem para todos que estão em viagem. E vamos continuar então, e com quem? Com Zé Manuel Anda a Mamá. Anda a Mamá. Ora, aí tivemos a escuta então de José Manuel de Andar de Mama em Mama. E vamos continuar então com as nossas dedicatórias. E tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Cefaria. Cefaria, que deseja um ótimo dia para todos e todos que o conhecem. E também dedica esta música ao Sr. Martin

Estamos à escuta de Jorge Alexandre, Passarinho da Maria. Passarinho da Maria, tem um bom passarinho, então boa escuta e uma ótima manhã na presença da Rádio Arcancel 96.2, 11:35, estamos a 25 minutos do final da emissão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Ora, então vimos de escutar o Passarinho da Maria. E então continuamos com a nossa dedicatória, e deve ser a última, porque são 11:36 e não tenho tempo para passar mais, não é? As pessoas, se quiserem telefonar, que telefonem ou uma hora antes ou depois. Ora, então vamos continuar com a nossa dedicatória, e esta vez é da parte da Cera Esperança, para toda a sua família, que teve família que foi a Portugal passar férias e que já estão cá e que já chegaram e chegaram muito bem. E então, não esquecendo o Ser Armando, de toda a sua família, o Ser Agostinho Monteiro também e toda a sua família, e que desejam uma ótima saúde e tudo de bom, porque acho que está tudo a passar bem. Então, da minha parte também desejo tudo bom e muita saúde. E vamos continuar então com mais um belo artista que tem por título Graciano Sagra, Amor Sagrado. Então, eles foram de férias e vieram com um amor sagrado. Vamos escutar. De tudo eu te agradeço, lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer o bem. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço.

É muito bonito a gente ter educação, ou por novos ou por velhos, a gente tem que ter respeito por todos. E é assim que eu acabo a minha missão. E então desejo-vos peteta domingo, ou se não, terça-feira, se Deus quiser. Então, bom apetite a todos, um ótimo fim de semana, cuidam bem de vocês e muita saúde é o que eu desejo. Então, vocês vão ficar com a RTP Internacional, RDP Internacional, com a Rádio Portuguesa, para ouvir algumas notícias. Então, até, bom fim de semana e bom apetite. Coração. Horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. João Moutinho não regressa ao Dragão. O médio chegou a realizar exames médicos no Porto, mas afinal vai vestir a camisola do Sporting de Braga no regresso ao futebol português. A comunidade intermunicipal do Algarve pede medidas para combater o aumento do consumo de água na região. Em altura de seca severa extrema, a esta hora já está reunida a Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca, presidida pela Ministra da Agricultura e pelo Ministro do Ambiente. Céu parcialmente